muito boa noite, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós somos altos e baixos. As conversas de esquina estão de regresso neste que é o último programa antes do Natal. Por isso mesmo, fizemos o nosso presépio para hoje e trazemos o nosso São José e a nossa querida Virgem Maria. Então... Pensei que algum de nós era o burro, não é? Fiquei logo preocupada com essa introdução. Trazemos a nossa primeira dupla oficial das conversas de esquina em 2015 e porventura a última, naturalmente, já que temos apenas mais um programa com Pedro Henriques, dia 26 de dezembro. Mas apresento agora Daniel Leitão e Joana Marques. Muito obrigado por terem aceitado aceitado o convite das conversas de esquina. Obrigada a nós por nos teres convidado. Convite, e desde já desculpa, porque isto foi um convite que demorou a concretizar-se. Andávamos nisto. Tivemos a preparar isto. Tivemos um ano a preparar-nos para vir. E acabámos em grande no Natal. A questão é que o lema deste programa é quem espera sempre alcança. Então, olha, cá estamos. Cá estamos. Antes do fim de ano. As principais razões para um divórcio podem ser a infidelidade, a traição, ou a mesma coisa, a rotina ou então a apresentação de programas em conjunto? Não sei, acho que há coisas que nos aproximam mais do divórcio do que propriamente o programa. No programa até há um momento em que nos comportamos, não é? Porque há pessoas a ver, lado, não é? Não, e há pessoas a ver, há ali a equipa, e mesmo assim às vezes há assim uns momentos de frisson, mas sim, mas não é coisa normal. Em casa não é muito pior, não é? Entre quatro paredes. Ui. É tipo o Bárbara Guimarães e o Manuel Maria Carrilho. Temática futebol. Ah, sim, porque há um grande mundo que vos separa. É verdade. Há neste caso duas regiões. Há duas regiões a separar-nos. Todo um país que nos separa. Se bem que neste momento eu acho que se nós fôssemos de lados diferentes da segunda circular era ainda pior, que a coisa está ainda mais aguerrida. Tinha a vantagem que ele neste momento tinha os dois programas, porque não podíamos vir ao mesmo, não é? Então, sim, sim, era completamente inconciliável. Mas sim, acho que é a vez em que discutimos mais, o assunto é futebol, sempre. As discussões sim, assim piores que tivemos e daquelas que atingem aquele grau que consideras patético, sabes? Quando paras de discutir e pensas isto foi muito estúpido, é com futebol. Sim. Assim, partir para um insulto. A única vez que me apeteceu-me tapar a cara de Joana Marques com uma almofada foi a falar futebol. Pensar, vou encostar a almofada até ela deixar respirar. E aí aconteceria a capa tragédia em Caselas. Sim, tragédia em Caselas. Sim. Correio da manhã, sempre sim, atento. Por outro lado, festejavam porque pensavam, finalmente vão deixar de gozar connosco. Sim, acabou. Até porque também não podem falar do Sócrates, não é? Portanto, sim, ocupavam-se connosco. Vinhamos nós na capa, olha. Tenho que explicar ainda muitas vezes a quem não vos conhece que são realmente casados. Sim. Acho que é das perguntas que as pessoas mais fazem. Ou a instituição pública já atenuou um bocadinho esse... Ah, eu não acredito. Não, eu acho que... desmente-me se eu estiver errada. Mas estás errada. Ah, deixa-me falar primeiro. As duas maiores abordagens que temos na rua é, a primeira de todas é, são mesmo desse tamanho, porque as pessoas não sei porque acham que há uma ilusão de ótica qualquer criada na televisão. Ainda ou... que nos vejam da cabeça aos pés. Sim, não sei, acham que há ali qualquer... Antigamente, nas primeiras temporadas, era outro estúdio e era em croma, então não se via aos nossos pés. E aí eu até percebo que as pessoas achassem que havia um declive, assim, uma rampa, qualquer coisa, e diziam-nos muito isso. Mas agora, mesmo vendo-se os pés, acham que é um efeito qualquer e ficam surpreendidas de eu ser assim tão pequena e do Daniel ser assim tão grande. Eu não acho que seja muito pequena, ele é que é muito grande. É isso, é um misto dos dois. E a segunda pergunta é logo, mas são casados, que as pessoas estranham, não é? Normalmente dois apresentadores não andam juntos ao fim de semana, a jantar fora e tal, a não ser que tenham um caso e os maridos não saibam. E depois surgem sempre menos de embaraço que as pessoas vêm falar comigo e depois dizem, pronto, estás lá tu no programa com a baixinha, pronto, para criar já um momento de embaraço, eu também gosto disso, gosto de ter algum momento de embaraço. E então digo, mais respeito por falar, está a falar da minha mulher, pelo amor de Deus. E a pessoa fica toda encavacada, desculpe, não sabia, não sei, eu pronto, estou a brincar. Mas acho que devias deixá-las falar mais até dizerem mesmo mal. Não, mas a questão é que eu... Mas estavam 2 segundos. Não, a questão é que, mesmo depois de eu dizer, não, estou a brincar, não há problema nenhum, não sei o quê, as pessoas continuam infinitamente a pedir desculpa. Não sabia mesmo, desculpa, não sabia mesmo. Portanto, conseguimos fazê-las sentir mal, é um pouco esse o nosso objetivo. Sim, eu vivo muito bem. Vocês cansam-se mais depressa um do outro por trabalharem em conjunto ou é precisamente o contrário? Não, acho que é o único momento em que nós trabalhamos juntos, de facto, é no alto e baixo, depois fazemos muitas coisas diferentes os dois, portanto acaba por ser ali 1 hora e tal, 2 horas por semana que estamos a trabalhar juntos, até acaba por ser divertido, não é? Acho divertido. Vemos aquilo quase como um hobby. Sim, é divertido. Eu pelo menos divirto-me e dá-nos a oportunidade de fazer algo com alguém que já temos alguma... Estava a tentar evitar a palavra intimidade. Mas confiança, pronto, confiança. Não, às vezes os programas de televisão tenta-se aquela química, não é? Que nós à partida já teríamos. Pois, não é? Exatamente, e é essa a grande vantagem. Portanto, como lá está, se tivesse a fazer isto com a Joana em vez da Joana com outra pessoa e vice-versa, se calhar estás muito mais tenso, muito mais preocupado em haver essa ligação e por aí fora. Sim, e nós já temos, portanto já nos sai naturalmente. Por outro lado, há aquela coisa do pisar, como é um programa de comédia e há muito aquela coisa entre nós de quase nos insultarmos entre aspas um ao outro, acho que haveria sempre o medo de estar a pisar o risco com outra pessoa. Não, se não conheces bem a sensibilidade de outra pessoa, mesmo que seja um colega teu que conheces bem, às vezes há coisas que chateiam o outro e que tu nem sabes e que eles não te dizem. E connosco não, nós já sabemos perfeitamente o que é que chateia e não chateia. Portanto, às vezes as pessoas dizem, vocês são mesmo maus um para o outro. Nós sabemos que podemos ficar a corda à vontade. Não, e ali é que até quando somos menos maus. Não é? Sim, nós em casa somos muito piores. Sim. Ali até somos muito moderados. Aquilo é um momento que nós temos mais até para... sermos mais calminhos e tal. É uma forma também de resolver as discussões. Há muito inside joke nos altos e baixos que as pessoas talvez não entendam. Achas que sim? Não, não resolvemos ali nada. Não, eu acho que não. Acho que não. Às vezes, talvez, inside joke, até com as outras pessoas que fazem altos e baixos, nós somos as duas pessoas que aparecem, mas há uma equipa que não é muito grande e isso acaba por ter graça. É assim uma mini família, porque no total, para fazer um programa, não sei, somos uns quê? Uns 6, 7, não é? Talvez mais, não? Não muito mais, tá, rodando mesmo, e tal, mas pronto, assim uns 6, 7 por volta disso, e então já há assim algumas inside jokes, e também acontece que somos o programa que grava mais tarde no canal Q, porque pronto, anda cada um para o seu lado durante o dia, e certo, também para conciliarmos horários gravamos assim sempre, mais ou menos na hora do teu programa, partir das 7, e então já é assim uma hora em que parece que já está tudo mais relaxado no canal Q. Ou farto daquilo que ou farto daquilo, mas dá para aquela parvoíce de rir com tudo. Vamos repetir? Não. Está bom não, assim, não, sim, não, assim. Não, eu tenho a novela, quero ver a única mulher. A única mulher que já foi também alvo dos vossos comentários no altos e baixos. No entanto, a vossa relação e as pessoas conhecerem a vossa relação e ela ser cada vez mais pública, não pode retirar um bocadinho da magia daquilo que é o altos e baixos, ou seja, a vossa cumplicidade. As pessoas, e falavas aí na questão de fazeres com alguém que já conhece, as pessoas começarem a pensar para elas próprias: ah, isto é assim porque eles já efetuaram um matrimónio. Efetuar matrimónio é muito bom. Pois, acho que é esse risco. Eu acho que não. Eu agora estou a ficar preocupada com as coisas que me estás a lembrar, Ruben. Isto vai nos causar grandes problemas para 2016. Vou pôr tudo em causa. Vou começar a pensar isto mais a fundo. Mas acho que não. Acho que as pessoas têm aquele lado muito, muito português e muito curioso, não é? Vivem juntos e fazem isto e fazem aquilo. Quer dizer, nunca entraram em grandes pormenores. Fazem isto e fazem. Eu acho que as pessoas imaginam automaticamente. Ah, ele é tão grande, ela é tão. Eu acho que as pessoas imaginam muito. Como em tudo. Há uma conotação assim. Não, mas acho que imaginam tudo e não estou a falar. Não estou a falar só disso. Estou a falar e imaginam. Que pronto, giro. Eu vi ela aqui em primeira mão, fazemos estado ao máximo. Tirando isso, somos um casal para primeira mão. Não, normal, mas pensam naquelas coisas e depois fazem aqueles comentários. Quando tiverem um filho, vai ser grande ou vai ser pequeno? Pronto, acho que o português genuinamente acha graça a saber da vida dos outros. Eu também acho. E adoro ler a revista. Onde vem a vida dos outros, adoro. E então acho que isso curioso e não vejo que seja um entrave para gostarem do já programa. A pressão da maternidade / paternidade. Já vos pedem um filhinho altos e baixos? Já nos pedem. Há cartazes na rua. Tirando a minha mãe, acho que não é? Sim, as pessoas em si, quer dizer, há pessoas que às vezes mencionam isso, mas sim, não, acho que isso são é mais poucas. Um problema muita frase, da... quero um netinho. Sim, é muito por a isso. A minha avó, é a minha mãe que quer ser avó, agora até foi aqui um lapso de língua. A tua avó quer um novo netinho porque gostei, agora atualmente não serve de grande coisa, não é? Minha avó também, mas a minha mãe insiste muito. Por outro lado, acho que é mais uma questão de geração, não é? Estamos naquela fase em que todos os nossos amigos começam a ter crianças, não é? É verdade, estamos a ficar um bocadinho para trás. Ficamos para trás nos planos, como já combinam coisas sem combinam programas de criança que eu até gostava, não é? Tipo ir à Kidzania ou assim. Sim, calma, eu gostava quando era criança, agora. Eu agora gostava de ir, mas então às vezes ficamos um bocado excluídos. Espero que eles ouçam isto para saberem que nos estão a deixar para trás. Sim. Outras vezes, somos nós que nos queremos excluir, não é? Já criam grupos de WhatsApp sem nós e tudo. Grupos para bebés e não sei. Não, por outro lado, às vezes alivia-nos eles não estarem, não é? Há menos barulho. Sim. E temos aquela grande coisa quando combinamos coisas juntos, portanto, depois que não vai para a sua casa e nós estamos tranquilos. Sim, as crianças são giras durante duas horas e depois. Mas depois devia-se devolver à presidência. O que é que mudou para vocês com o matrimónio? Tornaram-se mais adultos, mais responsáveis ou a vossa vida continua como era? Como é que eu tenho de explicar isto? Na mesma, está? Sim. Não, mas é bom. Há pessoas que dizem que muda para muito pior. Sim, não? Sim. E para nós está igual. Acho que não. Já vivíamos juntos antes. Divertíamos-nos, foi giro. Não é? Foi um dia engraçado. Eu, se pudesse, casava-me todos os anos. Era, mas sempre comigo. Divorciar, casar. Uma matemática nesse... Sim, nesse... dar direito a férias e tudo. Uma pessoa tinha de férias todos os anos. Sim, mas sai caro, sai um bocadinho caro. Pois, também depende do que queres fazer, não é? Queres ter um casamento com uma Beyoncé? Não, mas um assim, QB, sai caro. Isto começou como? Agora já me perdi. O matrimónio mudou alguma coisa? Não, eu acho que não mudou. Se não tornaste uma pessoa mais séria? Não. Não, nem por isso. Tem que levar a sério, portanto, aliás, eu acho que a altura em que se calhar muda mais é quando vais viver sozinho, seja com alguém seja, ou não, aquela coisa das contas e das responsabilidades e em casa tudo se avaria e etc. Não, isso é relativo. Agora, aquele pormenor de se quando estás a conversa lavar os dentes, se carregas no meio da besnaga ou se vais puxando de baixo, isso é que é importante. Não vamos discutir a pasta de dentes aqui. Pois, porque a Joana aperta no meio da besnaga. Mas quando se gosta mesmo de uma pessoa, e neste caso quando se dá o passo do casamento, as questões, por exemplo, da bisnaga, as questões da casa de banho, da tampinha levantada, do frigorífico aberto, deixam de ter importância ou ganham ainda mais relevância? Aprendes a engolir, salve-se. Aprendes a viver com aquilo. Não a pasta de dentes. Chegas lá, faz só um... Pronto, já passou. Não, há dias piores, há dias em que é difícil. Sim, há outros dias que me estou a marimbar e grito, faço aquele tipo de grito. Chega aqui. Parece uma senhora idosa. Qual de vocês é que a tampa salta mais depressa? Eu. Isso é verdade. Ele até tem medo. É em caso de violência doméstica, Joana Marques estaria no Banco dos Réus. Não, claramente, ninguém acreditava. Doméstica neste casal, eu era a vítima, claramente. Não, isso é verdade, mas também eu tinha um bom alibi, porque assim, olha para mim, tenho 1,53m, acha que eu bati? Ah, sim. Pois é, que eu também não posso bater nenhuma vez, que é a primeira vez que bater, pronto, já foste, não é? Portanto, não tenho sequer uma. Não posso normar em carrilho, não é? Não, nada, não está de igual para igual. Não dá. Mas sim, sou eu admito isso e às vezes até com. Lá está, o futebol é uma coisa parva que me enerva, às vezes a jogar jogos, não é? Aqueles jogos de tabuleiro. Horrível. Não podem jogar comigo, é muito complicado. Mas são competitivos? Somos. Perder, somos. Está fora de questão. Somos muito competitivos. Muito. Cada um à sua maneira, mas somos os dois, acho. Muito. Repara que nós estamos a dizer isto e faz um silêncio. Assim, somos muito competitivos. Mas mesmo assim, estiveste com Joana Marques no Estádio do Dragão, já esta temporada, onde aos 77 minutos viste o gol do André. A vossa relação com o futebol pode ser descrita ao nível da doença? Ou vocês volta e meia pensam, bolas, eles é que ganham os milhões? Acho que isso é aquele pensamento que a pessoa tem quando perde, não é? Quando estás muito enervado com aquilo e pensas, calma, não, isto é só um jogo. Quando ganhas, achas que é uma não, coisa mas é preciso para uma meia hora de insulto gratuito e espumar da boca e por tudo fora. E depois ao fim pensas, vamos parar com esta estupidez. Que amanhã é outro dia. E vamos para a cama. Não, eu acho o futebol, acho que já estamos melhor. Por acaso, começámos a perceber que para isto ser sustentável tinha que haver assim uma certa regra de não... Este ano tem havido uma coisa boa. Sim, tem. Que é, temos-nos unido contra o Sporting, não é? Arranjámos aqui uma espécie de amor-ódio comum, não é? É verdade. Isso une-nos muito. Que é o amor, de gozar com o Sporting. Gostamos muito os dois e divertimos. Então, às tantas, evitamos certos temas. Há coisas que eu partilho com amigos meus do Porto ou que ele partilhará com amigos do Benfica, porque sabe que eu não vou achar graça, não é? Se for uma piada terrível sobre o Lopetegui, quando eu já estou irritado, ele se calhar não partilha comigo e mostra a outra pessoa. E sim, eu a mesma também, coisa. Temos que ser honestos, também já me ajudaste a fazer piadas contra o Porto e eu contra o sim, Benfica. Sim, não, em termos de profissão isso é fácil. Sim. Para mim isso é fácil, fazer uma piada contra o Porto ou ele fazer contra o clube dele. Mas estou a dizer, aquelas coisas que são só para picar de irritação, que as pessoas gostam muito no futebol, tentamos não fazer um ao outro porque já sabemos que vai dar mau resultado. Pois, vai dar mal. Portanto, é uma espécie de tabu, não falamos muito disso. No entanto, Daniel, pergunto-te, e voltando um bocadinho à pergunta anterior, se a tristeza dessa derrota do Benfica no Dragão ficou amenizada por teres visto o jogo na tribuna. Não, eu senti, vamos lá. Havia croquetes. Porque estávamos muito concentrados a ver o jogo. Não, eu vou-te explicar. Podes dizer toda a verdade. Pô, eu vou dizer toda a verdade. Eu senti-me em dívida para com a Joana Marques, porque quase, mais ou menos um ano antes, tivemos nesse mesmo estádio, com essas mesmas equipas, no mesmo sítio eu vi o jogo e o Benfica ganhou 2-0. Dois gols de Lima. Exatamente. Portanto, eu senti. E ainda te levei às francinhas a seguir. Exatamente, vou lá às francinhas. Se isto não é amor. Portanto, eu senti. Tenho que retribuir. E pensei, está cá agora o Rui Vitória. Isto é o Rui Vitória. E mais do que o Rui Vitória, está o Eliseu em campo. Portanto, este é o ano ideal para compensar a Joana Marques. Sabias assim que ia correr bem. Mesmo assim demorou um bocado a chegar. Temos uns para os outros. Mas sim. Voltaste a sentir uma criança ao lado de Casillas? Sim, eu sinto-me sempre uma criança, de certa forma. Mas nós, nas Donas da Casa, no programa que faço agora com a Ana Galvão, temos uma pergunta aos convidados que eu faço o exercício de fazê-la a mim própria também. E então uma das perguntas é se já pediste um autógrafo a alguém. E eu pensei, quando vi aquela pergunta que íamos fazer às pessoas, pensei, eu não, que estupidez, não liga autógrafos, não liga isso. E a Ana Galvão perguntou-me, e tira fotografias? E eu aí penso, isso é o meu ponto fraco, porque com jogadores de futebol, sim, acho que são as únicas pessoas com que eu abro aquela exceção, porque parece uma realidade tão distante da nossa, claro, não é? Sim. E é, de facto, quanto mais não seja na tal conta bancária. Todas as realidades são santísticas. Distante, sim, em altura. Mas estamos habituados mesmo a vê-los só na televisão, enquanto nos nossos trabalhos já é normal ver pessoas, por exemplo, da televisão, ou da política, ou seja, do que for. Futebol é aquela coisa... amigos. Sim, aquela coisa muito inatingível. Eu acho que eles vivem muito, e tu vês aqui, se quiseres convidar um jogador de futebol, é impossível. Exatamente. Sim. Então, cada vez que vês um, é como se fosse um boneco da Disney. Sim, é o mar pela primeira vez. Sim. Então, fiquei de facto nervosa ao pé de Iker Casillas. Que nem percebo porquê. Lá está. Eu acho que a nível de cara sou muito melhor. Só de cara. Tiras quantas fotografias com ele? Até aquela fotografia perfeita. Olha, foi tudo muito rápido. Teve que ser. Aproveitar o momento. Sim, fui a Matosinhos mesmo no instante. Foi complicado chegar lá. Foi tudo a correr. Saí daqui para estar lá às 6 da tarde. E lá não ia haver momento de fotografias com as pessoas que lá estavam. Portanto, nós tínhamos informação que ele ia lá fazer aquela aquela inauguração da loja da Adidas, dizia o que tinha a dizer, ia-se embora. Ou seja, nós perceber, as pessoas vão ficar enfurecidas quando perceberem que não há autógrafos, não há nada. E então tive que aproveitar aquela janela de oportunidade, assim que acabam as perguntas, pedi-lhe logo. Eu estava a fazer aquelas perguntas com o Ruben Rua, portanto, fomos um para o outro ali. Eu tirei ao Ruben com o Casilhas e ele tirou-me a mim e ficou feito. Cadê as pessoas? Não podem, vocês? Teve que ser, era uma oportunidade única. O Alto e Baixo foi um casamento que durou mais do que devia? Não sei. Do que devia, não, mas do que estava previsto, sim. Sem dúvida. Do altos e baixos. Não, estava... eu acho que é assim, para os visados está a durar muito mais do que devia. Para os visados nem devia ter começado. Mas, eu, não, quer dizer, está a durar, quer dizer, realmente ele está a durar mais do que eu era suposto. Eram 4 semanas. Quatro semanas apenas, sim. O altos e baixos era para tapar um pequeno buraco da grelha e neste momento faz parte da grelha há 3 anos. Nem sei bem. Desde 2012, sim, acho que sim. Portanto, 3 anos à volta disso. Da nossa parte, eu acho que vai durar enquanto nos der gozo e achamos também que as pessoas também gostam de ver. Vocês enquanto nos despedirem. E vocês enquanto estão na produção do programa e na parte do guião e de ver também os vídeos e naquilo que vão utilizar, pensam muitas vezes, mas porquê é que nós nos metemos nisto? E vêm as horas a passar no relógio. De vez em quando, há uns programas que parece que se escrevem sozinhos. Por exemplo, quando tens um vídeo que só por si é muito bom e dá para o programa inteiro. Há pouco tempo ainda não foi para o ar, gravámos agora o do Pedro Arroja, por exemplo. E foi o contrário, nós já estávamos com... Mas é cansativo. Ele é muito cansativo. Mas torna-se automático o processo. Sim. Sim. E nesse caso é fácil porque a coisa até aconteceu-nos o contrário. Estávamos já com páginas de guião a mais, tivemos que cortar. Mas há outros programas mais difíceis em que de repente naquela semana parece que não há nada de vídeos para usar, porque já fizemos muitos e há certos tesourinhos, digamos assim, que já usámos, aqueles clássicos, já fomos a todos, estamos sempre dependentes da novidade que aparece. Então há umas semanas em que aquilo é um bocadinho tirado a ferro, de que é que vamos falar esta semana. Depois há outras muito, Portugal felizmente tem-nos ajudado e tem-nos dado muito material, mas o momento mais angustiante é esse de não saber o que se vai fazer. A partir do momento em que encontras um vídeo, depois aquilo é fácil. Sim. No meio em que é tão difícil, por vezes, fazer amizades, porque é que vocês insistem em fazer inimigos de perdição? E agora falando muito a sério, o nosso objetivo não é sinceramente chincalhar ou humilhar ninguém. Há pessoas ninguém. Que não entendem isso. Mas tão a sério. Mas de facto não é. Repara, eu tenho um bom motivo para isso, que é eu sou uma pessoa avantajada. Portanto, logo por si sou contra todo o tipo de bullying. Portanto, nós ali se limitamos, lá está, nós ali não estamos a criar histórias ou a criar um universo, mas nós simplesmente mostramos uma coisa mostramos e apontamos o que ali está. Exatamente, nós fazemos simplesmente aquilo que já hoje quase todas as pessoas fazem em casa, que é apontam o telefone para a televisão e filmam e dão a sua visão da coisa, mas lá está, não é com o intuito de humilhar ninguém, portanto nós não tentamos... Nem temos aquela agenda do, olha, deste tipo não gosto, portanto vou procurar uma coisa em que ele esteja mal, não, é o oposto, primeiro vem a gafe e depois... Se calhar porque aí o programa também deixava de ter piada, porque era só um ajuste de contas quase pessoal e não era com o intuito de já brincámos com muitas pessoas das quais gostamos, não é? Certo, exato. Algumas que já conhecíamos e outras não, mas há pessoas que sem conhecer já admiras e achas que o trabalho é bom, mas pronto, enganaram-se ali. Já brincámos com nós próprios também? Ah, sim, isso é, acho canal. Que é sempre o primeiro passo. Sim. Mas vocês por brincarem são mais receptivos às críticas? Levam as coisas mais a brincar? Já que gozamos também temos não. de ser gozados. Sim, com todas as pessoas, para o bem e para o mal, todas as pessoas têm a sua opinião, não é? Sim. Eu acho que há opiniões que... Vamos lá ver... Ninguém é obrigado a gostar de programa A ou B ou C. Todas as pessoas têm a sua opinião. As pessoas têm muita ideia. Agora, que uma pessoa tem que ver na mesma, não é? Exato. Agora, uma pessoa que não gosta, por exemplo, eu não gosto do programa X. Pá, eu vejo a primeira vez. Neste momento não estou lembrado de nenhum, mas pronto. Da quinta. Epá, eu vejo a primeira vez. Não gostei, sou capaz de dar uma segunda oportunidade. Não gostei outra vez. Não vou continuar a insistir, sou masoquista, não é? Portanto, só que há pessoas que gostam de continuar a ver para poder continuar a dizer que não gostam. E depois há pessoas que fazem... Eu aceito todo o tipo de críticas que digam que estou muito para a esquerda, que transpiro muito na televisão. Porque tudo isto é verdade. Estou sempre a jantar a t-shirt. Que estás sempre é a tapar o ecrã. Que está apontado o ecrã. E que danças muito. Exatamente, que danças muito. Danças mal. Em relação ao tapar o ecrã, eu concordo plenamente, mas não há nada que eu possa fazer. A não ser sair do programa. Portanto... Essas eu percebo. Agora, uma pessoa que comenta ou critica o programa começando com o Gordianã, logo aí eu deixo de ler o resto. Sim, acho que as pessoas têm dificuldade em distinguir crítica ou gozo, mesmo de ofensa só. E eu acho que nós temos esse cuidado quando fazemos o programa, nunca nunca estamos ali com a intenção de ofender, por isso simplesmente, e depois se tiver graça logo se vê. A nossa intenção é ter graça, não é ofender. Eu até acho sinceramente que o mais pessoal até que vemos as pessoas, e não é com a pessoa em concreto, é muitas vezes quando às vezes imitamos o sotaque delas, mas só simplesmente com o facto de fazer o sotaque que elas estão a fazer, tem mais piada, se lhe há uma determinada frase dita normal, mas não tem piada nenhuma, mas quando digo com aquele sotaque fica engraçado. E pode ser um sotaque alentejano, soriano, whatever, de onde for. E isso acho que é o mais pessoal onde vamos, onde não dizemos ninguém porque, olha, lá está o orlhudo, não fazemos isso, não é? Sim, não vamos pelo lado físico de se é gordo, se é macho, se é baixo, tentamos é apanhar momentos em que as pessoas de alguma forma erraram, entre aspas, ou houve ali uma gafa ou qualquer coisa esquisita. No fundo fazemos aquilo que, tivesse, que fazíamos se estivéssemos quando estamos em casa a ver televisão. Sim, e mostramos também apanhamos, aos amigos, sim, andamos para trás na box e vamos mostrar, é um bocado isso. O altos e baixos é bom até a pessoa que diz que é bom ser visada. Acho que isso acontece isso muito, não é? Aqui há uns tempos encontrei a Isabel Angelino na RTP e ela disse-me: adoro o vosso programa. Quer dizer, adoro porque nunca apareci lá. E depois, passado o quê? Uns 15 dias, por acaso já estava programado, era o programa com ela, que ela agora tem uma rubrica na RTP que nos dá muita vontade de rir. E eu pensei: agora espero encontrá-la outra vez para ela me dizer se gosta na mesma ou não, porque há pessoas que sobrevivem a esse teste. Certo. Temos um exemplo, por exemplo, da falámos há pouco da única mulher, da Ana Sofia Martins, que reagiu muito bem, nós não a conhecíamos de lado nenhum, reagiu muito bem à crítica que fizemos. Esteve no programa? Sim, sim, depois disso, porque reagiu muito bem, enviou-nos uma mensagem, disse que via sempre o programa e que tinha achado graça quando ela apareceu. Ela diz que primeiro se assustou. Eu acho que a tendência é sempre essa. A pessoa vê-se e pensa: oh meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que aí vem? O que é que eles vão dizer? Mas depois, lá está, não considerou ofensivo e também acho que não foi, e a partir daí temos dado muito bem, não é? E falado várias vezes, e foi a nossa primeira convidada lá, e há muita gente que reage com fair play. Se bem que eu também sinto que há muitas pessoas ditas famosas que vêm o programa só para perceber qual é que é o dia que eu vou aparecer aqui. Não é? Estou sempre a receio isso também. Nem só a medo, só para controlar, não é para usufruir do programa. E pior que os próprios visados são muitas vezes os fãs dos visados. Sim, isso é muito pior. Isso é muito pior. Os visados para eles são os clubes de futebol. Sim, as reações piores que tivemos até hoje são de fãs, e desde fãs do Rui Reininho, fãs do Bruno Salgueiro, sabes que tem as dicas do Salgueiro, que ele também, olha, é outra pessoa que reagiu otimamente, fez logo um vídeo a brincar connosco como resposta, que acho que é a melhor resposta possível. Exatamente. Que era ele em casa a comer gelado e a ver o altos e baixos e a dizer: estou a gozar comigo. E disse: puto. Exatamente, puto, exatamente. E reagiu otimamente e há tempos esteve lá na rádio e até me pediu desculpa pela aquela reação dos fãs dele, que é uma coisa que a pessoa não controla, que partiram todos para o insulto e Salgueiro, tu és muito melhor que eles. Aliás, e as coisas faladas esclarecem-se, não é? Eu lembro-me logo no início do programa. Desde que haja respeito pela pessoa. Sim, logo nos primeiros programas, da primeira aparição do grande, do monstruoso Xerife Penas. Recebemos um mail, mas completamente educada, a explicar-se o que é o que tinha. Não, e o que teve graça muito nesse e-mail, não sei se lembras, era um e-mail enorme em que ele dizia que a coisa que mais o tinha ofendido é que eu lhe tinha chamado, ou eu ou tu, Hernani Carvalho de vão de escada, de bolso. E ele achou super ofensivo, e eu percebo. Sim, nessa vez fomos longe demais, porque ninguém merece ser chamado de Hernani Carvalho, não é? E nós respondemos a explicar tudo, qual era a nossa intenção com aquilo, que não era achincalhar, lá está, ridicularizar a pessoa, era só brincar com o programa, e que o programa para nós tinha muita graça. Olha, ele percebeu, ainda nos defendeu no Facebook dele, foi incrível. Havia, lá está, o fãs de Xerife Penas que vieram, caíram-nos em cima, salvo seja, e ele foi lá: não, pessoal, não, eles são boas pessoas e tal. E ainda há pouco gente. Tempo falei com ele ao telefone, porque temos aí um projeto para 2016 que acho que nunca falámos disto, vamos falar aqui, não é? Ai meu Deus, é um exclusivo. Que é fazer um alerta CM. Um direto altos e baixos? Não é um direto. É melhor, é um direto para altos e baixos. É um direto, não. Calma. Ah. É um direto para as pessoas que lá estiverem, não é? Que é um espetáculo ao vivo do Altos e Baixos. Temos a ideia de fazer em Lisboa e no Porto. E um dos convidados poderá vir a ser. Não se sabe. Não quero revelar, não quero revelar mais. Mas tínhamos a ideia de contar com o Xerife Penas. Falei com ele e foi muito simpático. Continuamos amigos e espero que isto possa vir a concretizar-se. Ainda bem que fizemos esta entrevista nesta altura, porque eu quero um convite. Vamos combinar isso. Vamos combinar isso. No entanto, em que parte é que vocês sentem que o vosso trabalho foi realmente bem feito? É nas pessoas que se levam demasiado a sério ou quando as coisas são levadas na desportiva? Há, no entanto, um gostinho especial quando um determinado visado se leva demasiado a sério e vocês pensam: mas para quê? Eu vou ser sincero, não me dá gozo perceber que as pessoas se sentiram ofendidas. Porque não foi esse o objetivo. Não, nem há aquela coisa. Há alguns comediantes e pessoas em geral que se gabam de ter um processo deste, daqueles. Para nós isso não é. Sim, não é mau sinal. Para mim, ter um processo, não é, além de dar muita chatice, não é ótimo. Ah, que bom, um processo, mais um processo tipo para pôr no currículo, tipo troféu. Sim. Para nós, não. Porque isso é sinal que. Claro que pode ser uma pessoa que se sentiu ofendida por nada. Há processos por tudo e mais alguma coisa. Mas para mim, se puder não haver processo nenhum. É sinal que não cumpriste o objetivo com todas as pessoas que tu querias se lhe atingir. Sim, né? Tu vais sempre ofender alguém, qualquer não piada. Fazeres, portanto, mas obviamente a única parte positiva nesse lado é que sentes realmente que o programa está a chegar longe e que as pessoas estão a ver. Sim. E essa é a única Nem parte. Nem seja positiva. Porque se googlam elas próprias. Exatamente. Não, mas acho que nos deixa mais contentes a reação oposta. Certo, não é? O fair play deixa-nos sempre contentes. Olha, esta pessoa viu o que fizemos sobre ela e mesmo assim conseguiu gostar. É bom sinal para ela, acho eu, que tem jogo de cintura. E é bom sinal para nós, porque quer dizer que não fomos depois, desagradáveis. E depois também deixa-me embaraçados quando há pessoas que nos abordam na rua a falar connosco e depois dizem, aquele episódio não sei o que, nós já sabemos o que é que eles estão a falar. Esquecem. Sim, já são muitos. Já é uma formatação. Já são muitos episódios. Mas acho que, olha, por exemplo, lembrei-me de outra pessoa que reagiu muito bem. Uma pessoa que desapareceu do mapa. Veio a Portugal, fez a sua cena e saiu. Que foi o Marco da Silva, penso eu, que era júri num programa de danças, não dança era? Acho que sabes dançar? Era na SIC, um programa na SIC. Era o Marco da Silva, era bailarino da Madonna ou da Beyoncé, pronto, já não sei. Esteve cá e tinha uma particularidade que era qual falar... Qual talento? Talvez. Não. Era... So You Think You Can Dance. Acho que ele teve uma alta definição e tudo. Pronto, exatamente. Ele tinha uma particularidade que é fala mal português, porque vive na América, então até fala aquele português americanizado. Gozámos imenso com isso, com essa maneira de falar. E ele adorou. Lá está, como era e lá está. E eu acho que tem a ver. A minha mãe é de Alcácer do Sal. Exatamente. E eu acho que ele tem. E eu acho que a reação dele pode ter também muito a ver com o facto de ele viver nos Estados Unidos, que é um sítio onde é muito mais normal toda a gente gozar com toda a gente sem ter nenhuma agenda escondida ou assim um objetivo de perturbar a outra pessoa. Não, é normal, tu vês. É mais perigoso deixares uma mochila no chão. Sim, lá nos Estados Unidos isso é muito mais perigoso, mas vês, por exemplo, o Obama a ir a programas de comédia e não ter medo de cair no ridículo, e cá as pessoas têm muito medo do ridículo, e como o nosso trabalho é um bocadinho apontar o ridículo, exato. Pode chatear alguém, tem que o pessoas. Fazer vocês são os mártires dessa sim. É verdade. Enfim. Daniel, ter sido Deus fez-te acreditar mais na religião? Eu sou católico desde pequeno. Tens de dizer que é sério, senão as pessoas acham que é brincadeira. Não, sou. Tens de contar o teu currículo no couro? Eu tenho. Embaraço. Eu tenho tudo. Eu tenho um mestrado e pós-doutoramento em religião. Fez tudo. Batismo. Tiraste crisma. Aquelas pulseiras, tudo incluído, não é? Na igreja. Sim. Só não és padre porque não calhou. Só não é padre. Pois não, também calma. Porque apesar de gordinha, ainda tinhas umas namoradas, não é? Sim. Você tem este palminho, cara, que ninguém me rouba. Mas tenho isso tudo. E até depois, lá está, quando me graduei, quando me licenciei, depois, entretanto, estava lá num grupo de jovens da paróquia dos meus pais. Isto agora, neste momento, parece grupo de jovens é ótimo. Isto é a sério. A Rádio Renascença agora, estou na Rádio Renascença. E então, sim, de facto é sério. E então, como se estava a construir uma igreja na altura, começámos a cantar em casamentos para ganhar dinheiro para a construção da igreja. Okay. Portanto, Daniel Leitão foi membro de um coro enquanto tenor. Mas sim, sou um tipo... Neste momento já sou tão praticante, porque já não tenho... Isto é desculpa, melhor desculpa sempre. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para praticar. Não consigo praticar. Mas praticas o bem no dia-a-dia, se não for bondosa. Pratico muito bem, é verdade. Sim. Eu pratico muito bem. Eu sou um... Sim, mas depois... em relação a Deus, foi algo que me deu muito gosto de fazer. Foi a primeira vez que fiz rádio e gostei bastante. Tenho pena que tenha acabado, mas deu-me mas vontade Deus de fazer mais. Deus existe sempre, Deus está em todo lado. Deus existe sempre, o meu programa é que não. Não, mas sim, mas estou com vontade de voltar a fazer e tenho, quem sabe, um futuro próximo. No entanto, a tua ligação com a religião, que é tão próxima, faz-te impor as ideias, neste caso da Igreja Católica, àqueles que não acreditam? Ou não tens esse lado evangelizador? Não, de apóstolo? Confesso que não tenho. Porque eu também não gosto que me impinjam nada. Eu gosto de ir ter com as coisas, seja elas quais forem, porque tenho curiosidade. Sim. E porque tenho que sentir vontade de ler. Não gosto de ser impingido. Portanto, nesse aspecto, não sinto, não vou para a rua perguntar se conhece a palavra de Deus. A tua relação com a vida e com o que segue daqui para a frente seria muito diferente se não tivesse esse lado mais religioso. serias hoje um Daniel diferente? É capaz, sou capaz, lá está. Há uma, por exemplo, eu costumo dizer que ou costumo questionar, lá está, se os meus pais tivessem outro tipo de religião, qual é que seria a minha religião? Uhum. Provavelmente seria a religião deles, não é? Claro. Portanto, se calhar sim, obviamente eu acho que tem influência na tua educação. Como em tudo há extremismos, e como em tudo, lá está, apesar de ser católico, não concordo com tudo o que a igreja diz, mas na sua gênese e no essencial, revejo-me muitos dos princípios, portanto sinto-me bem enquanto católico não praticante neste momento. Tudo desde que seja não praticante. Praticante, sim, sim. Eu sou um excelente jogador de futebol, de alta competição, não praticante. Como eu disse, no fundo. Um Pedro Guerra em potência. Exatamente. Mas sem currículo no da manhã. Só no Caselas. No Caselas, sou estrela. Joana, saudades da manhã ou o despertador tocava cedo demais? Confesso, não tenho saudades. Estranhei, e ainda me acontece um bocadinho, que a mudança é recente, achar sempre que estou a acordar na hora errada. É muito estranho para mim hoje em dia acordar, por exemplo, às 8 da manhã. Eu sinto isso todos os dias. Sinto-me a acordar na hora errada. Sinto-me a acordar demasiado. Não, achei que era da minha parte. Não, tenho ali uns segundos de confusão. 8 da manhã, eu não devia estar aqui. Pois, devia, espera. Já mudei de horário. Mas estou a gostar muito. Acho que a transição veio na altura certa, porque houve ali uma certa ruptura nas manhãs da 3 quando saiu o Diogo Beja. E, portanto, acho que havia uma certa necessidade de mudar tudo, porque às tantas era assim um puzzle. Que já não tinha uma das peças e a coisa foi-se dispersando, depois saiu o Franco Bastos. À vontade. Sim, quer dizer, eu senti-me sempre à vontade e para mim foi giro poder também fazer manhãs com outras pessoas, por exemplo com a Mónica Mendes, que é assim uma histórica da rádio, e poder ter essa experiência com outras pessoas, mas eu sentia aquilo já um bocadinho desagregado, já não eram as manhãs da 3, também não era outra coisa, era ali um híbrido, era uma passagem que demorou talvez tempo demais. Portanto, para mim foi bom acabar e achei que mesmo para a rádio foi bom vir uma equipa totalmente nova, mudar mesmo, não mudar apenas uma peça ou outra, e poder trabalhar com a Ana Galvão também foi ótimo, portanto acho que foi na altura certa, e 10 da manhã é uma hora bem boa. É ótima. E o que é que para mim também foi bom, porquê? Porque agora não sou o último a acordar, portanto não faço a cama. É verdade. Tenho que fazer. Eu tinha desculpas ótimas por sair tão cedo, é verdade. E tu não acordavas com o som do despertador? Fui fazer aquele do... E voltava. Vai à tua vida e deixa-me... E às vezes mantínhamos conversas das quais ele depois não se lembrava. Sim, eu disse-te às 5:30 da manhã, não te lembras? Pronto, é tal intimidade que falámos no início. Este donas de casa que estás agora a fazer na Antena 3 com a Ana Galvão, o que é que te traz? Traz-te mais palavra por aquilo que eu já ouvi? E traz-te a essência da rádio, é realmente aquilo que tu gostas? Sim, eu mesmo enquanto ouvinte sempre gostei muito de programas de conversa, que às vezes sinto que estão... Isto agora parecia um programa de uma senhora. Eu mesmo enquanto ouvinte... Eu sou uma senhora. Devo-lhe dizer, sou António Sala. Sou António Sala, devo-lhe dizer. Despertar. Eu gosto muito, exatamente. Olha, caso não saibas, predileto. Eu sou uma senhora, portanto não percebi se tu parecia uma senhora. Não, mas uma senhora composta. Viste-me assim, mas não uma senhora. Não és tu, não, mas sempre gostei muito de programas de conversa, que eu sou um bocadinho uma raridade hoje em dia na rádio, pelo menos nas rádios... Mainstream, digamos assim. Sim. Há muita música e as pessoas aparentemente gostam muito disso, porque as rádios que querem ter muitas audiências têm que ter muito tempo de música e ali os tempos de conversa muito controlados. E eu nunca gostei muito disso. Eu ando sempre à procura da rádio que tem palavra. Acontece-me, por exemplo, agora já não, mas quando acordava e entrava muito cedo, ouvia a Antena 1, que tem o mítico José Candeias a falar com ouvintes, e que eu adorava, aquilo diverte-me imenso. Da mesma maneira que ouço também os fóruns, seja na TSF, seja a Antena Aberta, na Antena 1, porque há sempre coisas delirantes. O facto das pessoas poderem estar a falar na rádio é maravilhoso. É aquele momento em que eles têm tempo de antena para dizer o que querem e acabas por conhecer pessoas incríveis, parecem personagens saídas de sketches. E nós aqui, eu e a Ana Galvão, conseguimos ter isso, que é a palavra dada aos ouvintes e tudo pode acontecer. Eu gosto muito daquele imprevisível. Nós chegamos lá, temos um tema, temos uma ideia do que vai ser o programa, mas não sabemos o que é que vai acontecer. Eu vou explicar uma coisa. Para quem não conhece Joana Marques, na sua vida privada, e outra vez dizer na sua intimidade, Joana Marques aprende a ser uma criança de 12 anos, que estuda no liceu. Mas, isso as pessoas já viram, por foto. Isto é o que aparenta. Na verdade, Joana Marques é uma idosa de 80 anos, porteira numa casa da estrela. Tem gostos muito idosos. É verdade. Não é? Joana Marques, nós quando nos conhecemos, Joana Marques tinha, que tal, tinhas 23? 23, pai. Sim, peraí. Pronto, eu tinha mais 5 anos e Joana Marques... peraí, ainda tenho mais 5 anos. Sim, e Joana Marques, portanto, eu estava naquela fase já começar a minha fase já descendente, pronto, já não vou sair todos os dias, da mas só sei 4, exatamente. Não... Sim, senti-me, hoje não, não sei o quê, exatamente. E Joana Marques já estava nessa fase desde os 16. Joana Marques... Nunca gostei, eu só gostei de sair à noite enquanto era proibido, fugia de casa e não sei o quê. Nunca gostaste de ler nas discotecas? Nunca gostei, até porque eu era a pessoa que chegava lá à frente e era barrada, não podia entrar. Ah, não, desculpa. 10 anos, tenho 12 favor. Anos, volto para casa. E muitas vezes amigos meus mais novos novos entravam e eu ficava à porta. E eu, isto é uma grande injustiça e eu não estou para ser aqui avaliada por estes gorilas. Pois bem, arranjei um gorila para mim. mas este deixa-me entrar em casa, é espetacular. Tu nunca fizeste o truque do make it rain? Levar um maço de notas? Quanto é que é? Nunca. Mas fiz o truque que fazíamos na altura de falsificar os bilhetes de identidade. Assim, umas fotocópias muito manhosas. Parecia que tínhamos 18 anos. Mas assim que deixou de ser proibido, eu deixei de querer ir, porque eu, na verdade, detesto aquilo, detesto sítios com fumo. Enquanto católico, eu condeno isto, percebes? A falsificação de identidades. De documentos. Detesto... Senhor Papa Daniel. Já prescreveu, então se tinha 16, já lá vai. Não, mas detesto aquele ambiente de sítios com fumo, sítios com muita gente, lá está, porque eu só vejo basicamente a cintura das pessoas. E muito barulhentos, em que não se consegue conversar e depois estás lá com um zumbi nos ouvidos e detesto, não há nada ali. Neste momento escreveste a casa dos Jacaré Pereira. Coitadinho. Agora é que ele não veio ao programa. Obrigado. Desculpa. Mas sim, estava a falar de ser uma idosa por dentro. Sim, tenho gostos muito idosos. Adoro ver os programas da manhã, do Manuel Luís Gosta, tudo aquilo. Talvez não com a mesma visão que uma idosa. Claro. Quer dizer, sou miúpe, mas não tanto. Mas com uma visão mais com crítica. Com menos visão que muitas idosas. Com uma visão mais crítica e mais sarcástica sobre o assunto, mas adoro coisas que os idosos à partida gostariam. Não é? Menos calcitrim. Já são aquele... O calcitrim está a invadir tudo o que é de canal de televisão. Bem, e ninguém percebe porquê. Agora... E pegando nisto que estavas a dizer em relação à Joana, vocês já são um casal muito caseirinho, dos filmes de domingo à tarde. Disso, não é? Ele inicialmente não era, e eu estou aos poucos a convertê-lo. Não é. Deitavas-te muito não tarde. Ou é uma espécie de sintonia, e agora os dois já atingiram aquele equilíbrio. Não é conversar nada disso. Eu acho que vai acontecendo naturalmente. Eu neste momento prefiro muito mais convidar meio dos amigos e estamos em casa e comes o que queres, bebes o que queres, vais. Comes o que queres, é importante. Vais ficar com comida. Portanto, estás até as horas que quiseres. Pá. Estás tranquilo do que estás para ir, vais apanhar um táxi para um sítio qualquer e depois chegas lá, estás meia hora na agora porta. Agora podes apanhar um Uber. Sim, mas depois o teu tipo entra, não entra, hoje não me apetece, não entras, depois estás lá dentro, é de lá, como ela está a dizer, fumes ou não fumes, há sempre imenso fumo, depois estás meia hora a buscar uma bebida. A noite passa e tu fizeste tipo aquilo que te podias fazer em casa durante meia hora. Portanto, sim, não tenho paciência, mas às vezes também continuo a gostar imenso de sair e fazer esse tipo sim, de o que acontece muitas vezes só é que... não com aquela regularidade, porque e muitas vezes o que acontece é que às vezes as pessoas também sentem necessidade, sentem a obrigação, a obrigatoriedade de se divertir por conseguir. Sim. Portanto, eu agora, as melhores noites neste momento eu tenho são aquelas que são inesperadas, não é naquela sexta-feira vou sair. Sexta-feira tenho que estar muito divertido. Não, e uma pessoa já não cede tanto à pressão, não é? Do como sim, não sim. vens, não sim. vou, pronto. Eu nunca cedi muito à pressão, que eu nunca vou. Tu nunca mas o que nenhum. Acontece muito é o Daniel ir, ele, não é? Eu sim, não portanto, gosto de ir. Estamos num sítio em comunidade. E vamos dizer, vamos sair, não sei o quê. Eu estou naquele, hoje apetece-me ir, bora lá. Sim. E olho para a Joana, já percebi, né? Que a Joana está com uma ramela no olho. E pronto, então pego no carro, vou para um jantar na casa e depois vou sair. Espetacular, tenho serviço ao domicílio. Sim. É incrível. É uma idosa, mas também é tratada como um adolescente. Confere. Não, mas acho que o equilíbrio também é um bocadinho esse. Não, faz-me confusão aquelas pessoas ou que não fazem nada em conjunto ou que tudo. Fazem tudo, sim. Acho que o meio termo talvez seja o ideal. Nós temos a sorte sim. de ver muitas coisas que gostamos os dois. Ir ao futebol, por exemplo, da mesma maneira que ele já foi ao Estádio do Dragão comigo, eu também já fui com ele ao Estádio da Luz. É uma coisa que nos diverte aos dois. Alguns concertos também nos divertem aos dois, etc. Filmes, temos gostos parecidos, mas depois há coisas que são totalmente diferentes e que não faria sentido o Daniel vir. Se bem que já o convenci a vir ao ginásio. Já o convenci a vir para o ginásio. Muito embora, eu já tinha ido ver. Isto é mais embaraçoso. É o quê? Eu fui ver Michael Bublé. É verdade, isso aconteceu. Eu era sofrimento? Não, é só porque era eu e mais 5 pessoas do género masculino. Tudo o resto era mulheres. Portanto... Não era um guilty pleasure para tu revelares aqui, mas eu fui e gostei. Olha, estava ali, estava a sofrer, a pensar, isto é uma grande fuleirada, mas eu estou a gostar muito, que ele canta muito bem. E eu ali, não é? Não sei se será uma fuleirada para ti, mas pegando aquilo que a Joana disse e na pressão que hoje há pelo exercício físico e por uma coisa que vocês certamente conhecerão, que é o running, nunca te sentiste atraído por essa vertente do dia-a-dia que cada vez mais gente pratica? Passam nos ténis e... É que eu normalmente tenho pressa, vou de carro. Não desce casela assim? Sim, não. Não, eu confesso, eu não desgosto de fazer exercício físico, não desgosto. Correr, detesto, porque não vai, por exemplo, eu ando à bicicleta, adoro andar à bicicleta. Correr, não dá prazer, não dá prazer. Então, tipo, vais com os fones nos ouvidos, tipo, olha, não tens destino. Quando é que, tipo, imagina, vou chegar ali e pronto, agora cheguei aqui, agora volto para trás. pá, não tiro prazer nenhum daquilo. Mas a forma como brincas com a tua forma física é uma maneira de defender alguma falta de autoestima ou nem por isso? Ou estás muito bem resolvido não, com não, tudo isso? Não, não, bem resolvido não estou, porque tenho que perder peso. Não, em relação, não sinto aquela pressão do, ai, sou gordo. Eu sinto a pressão do, ai, sou gordo, na medida que me pode impactar a saúde no futuro. Até hoje ainda não, mas pode fazer. E essa é a pressão que eu sinto para perder peso. E é isso que estou a tentar agora a mudar com estes idosos ao ginásio. E é a relação de ano novo. Também já foi do ano passado, mas este ano é que é. Sim. Isto para dizer o quê? Agora perdi-me. Se é uma defesa. Se é uma defesa que tu tens. Eu gosto com o gordo porque, com o facto de eu ser gordo, porque acho que é a melhor defesa, não que me sinta atacado, mas é, isto é, se há espaço para tu seres gozado, porque é que eu hei de dá-lo a outros para fazer, quando posso fazê-lo eu? Não é? Até porque é sempre esse o primeiro ataque, não é? Claro. Apesar disso, as pessoas continuam a achar que nos ofendem assim, não é? Exatamente. Há duas coisas com que as pessoas, com que raramente ou é quase já impossível de surpreenderem-me com piadas, que é piadas sobre gordos ou piadas com o nome Leitão. Não conseguem. É muito raro. Já não dá. E pago uma imperial até ainda consegui fazer. De uma forma original. Exatamente. Eu já levo 30, quase 35 anos de Leitão e não de gordo. Portanto, é muito difícil já o fazer. Portanto, sim, eu acho que é assim, nós estamos ali um bocadinho expostos a entrar, nós estamos a expor é o ridículo dos outros, mas nós também estamos ali expostos porque nós também nos podemos enganar e enganamos e também podemos ter dias em que fazemos aquilo pessimamente, portanto também somos alvos de crítica. E o que às tantas me desilude é que a crítica seja sempre ou ele é muito gordo, ou ela é muito baixa, ou ela tem óculos, coisas que são um bocadinho ao nível da escola primária, não é? Que é quando apontamos assim o defeito óbvio do outro, e gostava que nos criticassem por coisas mais elaboradas, não é? É, também, o Daniel não diz os L's, assim mais concretas. Sim, muito feito. Tem má dicção. Tens má dicção. Por causa, tem má dicção, tenho uma péssima dicção. Fica aqui. Muito rápido. Fica aqui a dica. Fica aqui a dica. Tens de ir para a terapia da fala. Para o ginásio e terapia da fala. O ginásio com a terapia da fala. Eu pratico running de dicção, porque comes palavras. Porque às vezes tenho fome e como uma outra. Não, mas acho que essa é a tendência natural desde sempre, acho, pelo menos fazendo a análise comigo, eu sempre brinquei com o facto de eu ser baixa. Não, não que eu me sinta mal por isso, mas é uma coisa que os outros naturalmente vão reparar. Mas é um complexo olhar para as outras miúdas e... Não. E ainda bem que não. Isto nem com o Danoninho resolvia. Tinha que ser um caixote, então, Danoninho Maxi. Não, por acaso não. Ela está... Quer dizer, as outras raparigas para elas eram dois joelhos, não é? Portanto, ela não... Ela nem sabia que estranho, as outras pessoas não têm cabeça. Têm só joelhos. Não, mas eu acho, ainda há dias que estava a pensar nisso, porque todos os dias tenho insultos no Facebook, porque as pessoas, pronto, gostam e divertem-se com isso. E há alguns a que eu dou, eu acho que tem de ser uma das minhas resoluções de novo, é deixar de dar resposta, porque às vezes dou resposta e sinto que não devia que aquilo vá numa escalada que não para, até chegar o momento em que eu paro de responder, ou que tenho, se já for muito insultuoso, que apagar a pessoa, etc. E penso, realmente estou a perder tempo com uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, que apareceu no meu Facebook e que me está a insultar gratuitamente, não é? Porque eu acho graça quando são provocações que têm graça e que não são uma ofensa. E estava a pensar que muitas vezes as pessoas tentam ofender com esses defeitos físicos e isso não me ofende nada. Preocupa muito mais quando uma pessoa que eu tenho em boa conta diz, não gosto nada do programa. Eu fico aí desconfiado. Porque é que esta pessoa que eu até considero porque inteligente... Porque é só uma constatação do óbvio, não é? Sim, agora, quando é aquela coisa... Essa parvalhona que tem duas mãos. Sim, então. Sim, pois. Enquanto muito, chamam-te gordo e tu pensas, realmente, tenho que voltar à dieta. É o máximo, mas não fica... Não posso, estou gordo. Mas não fica a sentir-te mal com isso, não é? Não, de todo. Numa inside joke, e falávamos disto há pouco antes de começarmos o programa, e a Joana e o Daniel vão perceber o porquê desta inside joke. O Diogo Beja foi o vosso Luís Hidro. na rádio, sem dúvida, porque nós, foi assim uma sequência direta. Nós fomos fazer um workshop do Diogo Beja na altura na Restart. E a Restart comigo tem uma história, ou eu com a Restart neste caso, uma história curiosa, porque anos antes tinha feito um workshop também de esse mais comprido, um ano inteiro de escrita, de argumento, porque é uma coisa que na faculdade não encontras, não é? Tu podes ser. Eu andei num curso de jornalismo, mas não era aquilo que eu queria ser guionista e calha bem. Tiras um curso inteiro, não sei quantos anos, não havia de uma coisa mais que nada. Não queres fazer. Não havia, podia ter ido para a medicina. Agora, como Zé Carlos Pereira. Mas não havia essa saída. Não sei se hoje em dia nas faculdades, acho que em algumas há a cadeira mesmo de guionismo, na minha não havia sequer. E então fui fazendo paralelamente aquele curso de Restart. Não dá dinheiro, Joana Marques. Ah, eu nunca mais te pago nada, vamos jantar fora, nunca mais te pago. Mas a tua rubrica no baseado numa história verídica ia buscar sim. E então, o que é que aconteceu? Fui fazer o curso da Restart e nesse curso conheci a Maria João Cruz, na altura que eu costumo dizer que é o meu primeiro Julizido neste caso. Nossa. Teu também, mais tarde. outro curso das produções fictícias, que nos levou, a cada um à sua altura, para as produções fictícias, para começarmos a fazer pequenos trabalhos e depois a coisa foi crescendo. E depois com o Diogo Beja, aconteceu exatamente também num workshop da Restart, portanto, sempre que houver workshops da Restart eu vou. É um centro de emprego. É um centro de emprego. E aí com o Diogo Beja, não o conhecíamos, só o conhecíamos de ouvir na rádio. De fazer aquele programa de jogos de computador na SIC Radical. Ah, isso eu não acompanhava, é mais coisa de homens, não é? Não precisávamos a falar sobre isso. Não era o do wrestling? Também, não, mas ele fez um de jogos também. Fez wrestling, mas havia antes um de jogos de computador, de jogos de consola, que era o Templo dos Jogos. Não, ele não podia Templo dos Jogos, esse é mais antigo. Não, esse não. É do João Maia Abreu. Não, esse é muito mais antigo, já é tão velho. É SIC. Já estou confundindo tudo. Depois ligamos para o Diogo e esclarecemos. Tá e então ele convidou-nos, passado pouquíssimo tempo, não sei, um mês, dois, ele estava numa altura em que queria reestruturar o programa da manhã. Sim, que tinha. Foi uma coincidência estar no tal sítio certo, à hora certa. Convidou primeiro o Daniel para arrancar com a rubrica, foi para aí um mês antes de mim. Porque eu sabia que nós éramos amantizados, não é? Pensou, não vou ligar-lhe sem autorização do esposo. Portanto, vou ligar a ele só para ter... Vou convidá-lo só para ter um argumento. Ele queria a tua rubrica lá. Eu sou um efeito colateral. E mais tarde convidou-me a mim e pronto, e correu bem. Acho que sim, devemos-lhe esse agradecimento de termos começado na rádio com ele. Foi bom. Hoje ainda há receio de desiludir quem apostou em vocês? Ou como já bateram asas, já estão mais descansados? Responde tu. Acho, não penso muito nisso, mas acho que não. Até, tanto num caso como noutro, são pessoas que se tornaram nossas amigas próximas. Portanto, já nem os vemos, são amigos nossos do nosso grupo de amigos normal e já nem nos lembramos, não é? Quando pensamos nisso, obviamente lembramos, e se tivermos fazer uma retrospectiva da nossa carreira, entre aspas, alguma vez. Tem que começar sempre aí, né? Temos que começar sempre, eles farão sempre parte da história. Mas hoje em dia são amigos normais como os outros, portanto, não sentimos essa pressão de ter que lhes agradar, como não sentimos com. Não percebo nada disso. Como não foste-nos escolher a nós, não precisa é nada. É a mesma lógica que tens com os pais, não é? A certa altura já não te lembras disso. Obviamente deves muito sempre aos teus pais, porque eles é que te educaram e etc. Mas de vez em quando lembram-te disso com o tabef. Lembram, ou quando cortam nas prendas de Natal. Mas não, eles não nos cobram assim nada, nem pensamos, estou a fazer isto e a minha mãe não vai gostar. Não. Mas eles não são capazes agora de vos apontar o dedo? Ou estão numa fase também de como perceberam que vocês bateram as asas, estão numa fase de palminhas nas costas e pá, parabéns, conseguiram. Quem? Essas pessoas que nos... Sim, ou ainda são capazes de vos criticar. Quando tem que dizer mal, acho dizem. Acho que sim. Quando tem que dizer mal, dizem. Eu quero acreditar que sim, se não andam a fazer, deviam. Não, sim, muito. Com o Diogo Beja agora diferente, porque trabalhamos em sítios diferentes, como é óbvio, mas foi-me ensinando várias coisas. E com a Maria João Cruz ainda há mais esse papel, porque continuamos a ser guionistas, que foi o nosso trabalho inicial e continua a ser sempre que podemos. Agora escrevemos para o Donos disto tudo na RTP. Ela continua a ser a coordenadora de guiões e de textos, portanto tem que nos dar muito na cabeça, muitos textos que vêm para trás e não está bom e etc. Nós no Altos e Baixos não temos essa figura, somos os nossos próprios coordenadores, mas eu acho que é bom termos isso e ver-se o resultado, não, acho que é bom ter isso noutros projetos, porque nós às vezes já fazemos essa nossa própria censura, aprendemos com ela e com outras pessoas que fazem pergunto, isso. Mas porquê é que isto não resulta? Lá está ela a tramar-me o juízo. Às vezes isto estava tão bom, às vezes uma pessoa só quer despachar, vou mandar assim, está bom, e aquilo vem. Pode para trás. Não leia. Pode ser que passe, que ela hoje não leia, mas vem sempre que tu sentes que aquilo não está perfeito, vem para trás, e é bom esse trabalho de ter que escrever outra vez. E acho que nós conseguimos trazer isso também para o nosso trabalho sozinhos. E o facto de sermos dois ajuda, porque eu escrevo uma coisa, ou o Daniel revê, etc. E isso ajuda a um certo controle de qualidade. Joana, em dois minutos, convence alguém que não gosta de cinema a gostar de filmes. Eu consigo fazer isso. Sabes que eu sou péssima cliente de cinema, porque eu sempre vou ao cinema, adormeço. Eu não preciso dos minutos. Há pipoca. E eu não sou grande cliente de cinema, devia ser mais, e sofro desse mal. O meu irmão é crítico de cinema e sempre adorou. E o guionismo não te fez. E ao cinema sozinho. Eu sou muito mais das séries e da televisão. A Joana não consegue gostar de cinema, porque a Joana não consegue normalmente passar da introdução inicial. Não, ela vê o título não, e adormece. É igual. Mas vejo muitos filmes em casa, obviamente, mas não, de facto eu não sou uma grande conhecedora de cinema, sou a pior da família, fico de fora das conversas, não é? Sim. O Daniel já assistiu a isto, eles sabem tudo e eu não. Os meus amigos rejeitam-me por isso. É verdade. Não sei que eu não e atores, e nomes de atores que eu nunca... Sabem tudo. Sabe não, mas tudo. Esse é o filme do Não Sei Quais Foi Portugal. Eu não consigo decorar nada. E tão única mulher, ninguém vê. É a pior coisa que eu pergunto. Porque eu tenho a cabeça cheia de informação que não interessa e que não posso partilhar com as pessoas sobre programas da manhã, reality shows, aquela trash TV é mais o meu domínio. O Daniel é mais de cinema do que eu. Portanto, eu não sou a pessoa ideal para convencer, mas vão ao cinema, claro, e vão ao teatro também. Vão a todo lado. Menos ao circo. Não vão ao circo, que é um espetáculo deprimente. Oh, Joana. Ah, desculpa, não gosto. As pessoas têm que viver. Eu não te queria dizer nada, Daniel, mas eu e a Joana estamos a ter neste momento muitas coisas em comum. Eu não sei se irás daqui divorciado. Não achas o circo um espetáculo? É horrível. Se eu sei divorciado, eu garanto que você para a semana tem um cardinal. Fazer um espetáculo de Natal. Eu vou com a mulher barbuda. Na retrospectiva da vossa vida daqui a muitos, muitos, muitos anos, um bom título seria Felizes para Sempre? Espero que sim, era um bom sinal. Já é um título de um programa também, um programa que passou no canal que era Ana Galvão e Nuno Marco. Muito fortes em títulos. Mas podemos plagiá-los, então muito mais felizes do que Ana Galvão e Nuno Marco. Boeda mais feliz. Canal que é praticamente uma agência de casamentos. Um bocadinho, se bem que nós já... Sim. Nós já existimos para já existimos pré-canal que é, mas há para lá muito casamento. Mas o matrimónio consuma-se? Sim, já no canal que já no canal que sim. E há muitos casais, agora não vou falar sobre isso, que acho que há uns que as pessoas não podem saber, né? Mas é aquela coisa, trabalhar em televisão. Vamos dizer aquilo, não é? Muito promíscuo. Nós não, nós somos um casal como deve ser, não é? Sim, sim, sim. Tudo como aliás, conhecemos nas produções, foi assim. Nas produções fictícias, sim. Sim, foi assim. Mas muito, muito rapidamente, e o programa acaba daqui a 3-4 minutos. Pergunta que eu gosto tanto de ouvir no final. Não, mas. É muito delicada. Muito delicada. Já, eu queria te ficar aqui. Não, mas o Daniel tem que ver o Benfica e, portanto, há outras oportunidades. Não, vai jogar basquete. Temos que aproveitar este tipo. Ah, vou jogar basquete. Não, só mas eu. Muito, muito, muito rapidamente. Com o casamento, não há uma noção de que um dia esse mesmo casamento pode terminar? Estou-me aqui a casar, mas isso se calhar não é para sempre. Nós temos uma eterna discussão com isto, não é? Devias ter feito essa pergunta ao início, porque tínhamos aqui uma hora de programa. Não, nós temos opiniões diferentes. Eu acho que... Eu tenho uma teoria que é, isto é, já discutimos isto com toda a gente que conhecemos. Eu casei com a Joana, precisamente, porque gosto dela, obviamente. Mas há sempre aquela questão, e se... Eu acho que uma pessoa só pode afirmar com 100% de certeza que esta é a mulher ou o homem da minha vida se conhecer todas as pessoas do mundo. Isso é uma estupidez. Se tu não conhecer todas as pessoas do mundo... Então ninguém pode, porque ninguém conhece. Imagina que tu gostas da pessoa A e que essa pessoa tu achas que é perfeita. E depois há uma pessoa precisamente igual. Epá, física, nem vamos para o lado físico, é precisamente igual. Mas não tem aquele defeito que tu fazes. Epá, ela é vai ter outro, vai ter outro. Epá, mas é melhor do que as outras coisas... Percebes? Não percebo. E já discutimos isto N vezes, não é agora que vamos perceber, não é? Portanto, o meu sonho é encontrar uma Joana Marques no corpo, sei lá, de... Seria uma serlicanesa, de Sri Lanka. Que horrível. Uma pessoa do Sri Lanka. Não, percebes? Assim, eu, tipo, imagina um canhão de mulher. Não estou a perceber. Porque a Joana não sei. A Joana é um canhão de brincar. E que seja do Benfica também, seja não é? Seja do Benfica, isso ajudava tanto. Espetacular. Não, mas temos muito esta discussão e eu discordo totalmente, porque isso é uma impossibilidade. Ponto um, não podes conhecer as pessoas todas do mundo. Portanto, ias perder tanto tempo a tentar conhecer que ias morrer sem nunca ter estado com nenhuma. E a segunda era uma espécie de speed dating mundial. E a segunda coisa é que não há pessoas perfeitas. Portanto, ias pensar, esta é perfeita porque é loira, alta e é do Benfica. E logo a seguir, quando tudo parecesse perfeito, eu não disse ao princípio. Ias descobrir um defeito terrível que ela tinha e pensavas, Joanetes. Ah, o outro era melhor. Era Joanetes. E pensavas, afinal, devia ter ficado com a Joana. A conclusão é sempre esta, devia ter ficado com a Joana. Sempre daqui tem música sobre isso. É? E o Filipe Gonçalves também, que eu vi hoje de manhã a Joana a dançar nesse videoclip. Conversas de esquina. Provocar divórcios desde 2011, sempre ao vosso... Muito obrigado, nunca mais cá venho. Já sei, sim. Tanto eu, acho, eu acho que ele não repete convidados, portanto... Nunca sabe. Depois do divórcio eu venho cá. Na próxima semana, Pedro Henriques, no último programa de 2015. Beijinhos e abraços, bom fim de semana.